Estreia a 22 de outubro a história de Quem Perde a Sombra, a nova criação da Companhia do Chapiteau. Com a encenação de Sofia Cabrita, o espetáculo vai cruzar uma série de linguagens, de onde se destaca a criação de objetos de João Calisto, manipulados pelos atores Leonor Cabral, Hugo Silva e Letícia Liesenfeld. A música é do maestro Paulo Brandão e Silvio Rosado. As sessões, dirigidas aos maiores de 6 anos, acontecem às quintas e sextas, às 9h30 da noite e, durante o fim de semana, às 4 da tarde. No Chapiteau estreia hoje História de Quem Perde a Sombra, um espetáculo para adultos e crianças a partir dos 6, uma encenação de Sofia Cabrita. Este nosso herói, o Peter Schlemihl, é o herói, é a personagem mais perto de todos nós, de propósito, não é? Portanto, qual é a sombra, mas para que é que uma pessoa quer a sombra? Não deixa de ser uma proposta estranha, não é? Mas ele quer a sombra dele, dá-lhe um porta-moedas que nunca se esgota, para ele é ótimo, porque ele não tem dinheiro, é pobre, não tem trabalho, mas no fundo o que o homenzinho de casaco cinzento quer não é a sombra, é a alma dele. Portanto, espera, deixa-o penar, deixa-o perceber que não ter sombra é não ser nada, é não ser ninguém, é não ter matéria, é não existir, e ele é ostracizado, é maltratado, é destratado, perde o amor da vida dele, deixa de existir. E então aparece convenientemente o homenzinho de casaco cinzento que diz-te: senhor, eu devolvo-te a tua sombra, mas tens que mudar a tua alma. O texto de Miguel Castro Caldas, a partir de A Fabulosa História de Peter Schlemihl, de Adalberto von Chamisso, de quinta a sexta, às 9h30, sábado e domingo, às 16h. Casa das Artes, edição de Sandy Gageiro. Atrás da Máscara. No Chapiteau, A História de Quem Perde a Sombra. Produção desta companhia a partir da fabulosa história de Peter Schlemihl e Alberto von Chamisso, com a encenação de Sofia Cabrita e adaptação de Miguel Castro Caldas. Ninguém quer saber do homem porque lhe falta a sombra. Toda a gente quer deitar o homem fora. De tal maneira que, passado um tempo, o desgraçado não sabe o que há de fazer à vida. Então o atual detentor da sombra propõe-lhe trocar a sombra pela alma. O homem sem sombra recusa este negócio. Fez bem. Vá ver o que acontece. Quinta e sexta às 21h30, sábado e domingo às 16h, até 13 de dezembro. Atrás da Máscara.